luminoso, refletindo os olhos da criança com esforço. Informação de raridade onde a lua fica cheia. Toga em perco predomina que nem cadeia. Ali em cima da montanha, menino engatilhado pra matar mais uma vítima estranha. Vendo a senhora que tem a esperança do fórum julgado por mais um filho assassinado. É foda, gera revolta, pensar em algo que só dá atrás enquanto os pilantra pede glória. Pensar em matar, treta sem parar, ninguém tem o direito de pensar, é só jorrar. Só aqui o sonho que tem dentro de ti, sonhar é fácil, foda é ser conquistado enfim. Se esse algo fosse amor, não tava vendo só se pôr. É embaçado para aqueles que deixaram amor, é embaçado para aqueles que se foram, deixando a mágoa e a tristeza em vários desaforos. Cansei de ser a fruta podre do cacho, transformando a rua sempre no relato. O que seria do rap sem a periferia? O que seria da favela sem alegria? Não deixe pra mais tarde tudo que você pode fazer agora, transformar em realidade. Lágrima salgada, rosto abatido da senhora, pede pelo amor de Deus, seu filho não vai embora. Entre cenário de fé ou de glórias, muitos conseguiram vencer através de história. Um homem de verdade com muita coragem sobe o morro resgatando a paz e a humildade. Aqui na vila é nós que tá doidão. Anjo do gueto, informação de raridade, doidão. Anjo do gueto, informação de raridade, transformando a dor apenas em realidade. O primeiro barulho do gatilho pode ser uma viagem, uma viagem. Anjo do gueto, informação de raridade, transformando a dor apenas em realidade. O primeiro barulho do gatilho pode ser uma viagem, uma viagem. Estamos gastando milhões por ano com arma, munição e o povo se matando. Polícia pra matar, aparecer em primeira matéria. Enquanto milhões sobrevivem, meia miséria. Muitos morrem antes de nós ter algo melhor, mas andar só, cultivando a flor no pó. Soldados no morro, e tanto são poucos. Só bandeira vermelha mostrando que o barato é louco. Quem vence jogo com arma encostada no ombro sabe que a vida é louca. Não existe sonho pra esmagar, destroçar o lutador no ringue. Dinheiro sobre a cabeça, não falta pedido. Salário escravo, quanto mais trabalha, ganha menos. Sem emprego com fome, libera o veneno que alaça na quebrada. Recruta pai de família, 3 horas na matina, cachimbando na esquina. É zica, a vida ensina que os pais não quis ensinar. Pistola pra tirar, modo doutor pegar zafira. Vendo os miolos voar, os pneus cantar. Pro Paraguai constar o dinheiro pra começar. Começar um quilo útil, bolão fininho. Só sabe que depois enquadra com uma pá de tiro. Só aquilo pá, lutando pra periferia, mostrando que na rua louco é nós, não há vida. Anjo do gueto, informação de raridade, transformando a rua apenas em realidade. O primeiro barulho do gatilho pode ser uma viagem, uma viagem. Anjo do gueto, informação de realidade, transformando a dor apenas em realidade. O primeiro barulho do gatilho pode ser uma viagem, uma viagem. Anjo do gueto, informação de raridade, transformando a dor apenas em realidade. Aí playboy, não se iluda não, porque o primeiro barulho é uma viagem. Eu vou representando mesmo o aliado Stand Monte. Olha só, a quadrilha firma forte. Daniel Gordinho, filho da noite, é nós que tá. Valnei e MC, a voz que tenebra. Dilema do gueto, informação do rap. A chama não aquece, os truta não esquece. Luba na picadilha que sempre prevalece. Piripaque, bandido que está na fé. Com Deus, pro CD fica loucão, ninguém bota defeito. Os boizão vai temer na cena sem preconceito. Zona Norte e a quadrilha, mano. Vai vendo, guerreiro. Vai vendo, guerreiro. Vai.